acabando de beber, olhando Instagram, é tempo de morrer. A gente terminou e ela tá lá com as amiguinhas botando pra adorar. Tá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolado é um chute no coração. Saudade dói, saudade dói, ô Renatinha, dá outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, ô Renatinha, dá outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, ô Renatinha, dá outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, ô Renatinha, dá outra chance pra nós. Vai, Petiscaria, Neguinho de Angelina, bora Netinho do Vila Petiscaria, Caminhão Abusado, bora Robinho Bess, chame. Tô me acabando de beber, olhando Instagram, é tempo de morrer. A gente terminou e ela tá lá, as amiguinhas botando pra adorar. Tá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, ô Renatinha, dá outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, porque ela tinha outra chance pra nós. Saudade dói, saudade dói, porque ela tinha outra chance pra nós.